saudação, irmãos e irmãs. Hoje eu vim aqui lhes dizer que temos que preparar nossos corações para novos tempos, organizar os pensamentos e fortalecer o espírito, pois seremos cidadãos de uma nova nação, a nova nação forte e soberana, a qual nos prometeu Deus, nosso Pai. Se faz necessário, então, formarmos uma nova ordem que sobreviva ao frenesi insano desse novo milênio. Temos que ser os guias da nova geração, uma inspiração de vida para os jovens que se destroem sem razão alguma. Porém, só sobreviveremos para ver essa terra prometida se fizermos o que nos orienta Jesus, o leão. Em Mateus, capítulo 10, verso 14 e 16, o leão de Judá nos diz que somos ovelhas em meio a lobos e nos orienta a ser mansos como as pombas, mas astutos como as serpentes. Só assim conseguiremos vencer os inimigos e formar a nova ordem. Aleluia! Que vem então um novo tempo. Glória a Deus! Temos que preparar nossos corações para novos tempos. A nova ordem. Nova ordem.